Don't mock us, Conan O'Brien! I'll hit you with my lightsaber! Este é o primeiro podcast integrado no blog Pasta de Dentes. Hoje falamos sobre taras e manias e, para isso, conto com a presença de um convidado, Fernando Oliveira. Ele é um dos mais conhecidos Star Wars nerds da cidade de Coimbra. Começava a perguntar ao Fernando Oliveira o que é, então, um Star Wars nerd. Bem, um Star Wars nerd é uma pessoa que não se enquadra na definição daquilo que eu sou. Um Star Wars nerd é uma pessoa que, muito basicamente, tenta emular todos os aspectos dos filmes da Guerra das Estrelas. São conhecidos também os casos das pessoas que vão às convenções internacionais. Na própria estreia dos últimos filmes houve várias pessoas que se vestiram como as suas personagens, isto também já aconteceu. É sempre muito giro de ver para alguém que está de fora. Lembro-me de um caso curioso na estreia, do Na Vingança dos Sith. Um espectador foi à estreia de portuguesa vestido de Darth Vader. Fernando Oliveira nunca se vestiu de nenhuma personagem do Star Wars? Não. Nunca me vesti de nenhuma personagem de Star Wars. A minha tara e mania não chega a pontos tão altos. Mas eu lembro-me desse caso com isso. Foi um jornalista. Na altura da RTP, que estava a fazer cultura, me perguntou o que é que eu tinha achado da sua prestação durante o filme. O espectador foi na conversa e disse que gostou, mas não achou que tivesse retratado a sua vida muito bem. Continuando, um Star Wars nerd, penso que não existem muitos em Portugal. Existe mais nos Estados Unidos, porque, como se tu fores ver bem, os Estados Unidos são um país enorme, de extremos completos. Tanto há pessoas que odeiam os filmes e que podem até organizar reuniões e convenções de ódio. Isto sou eu a extrapolar. Há toda uma envolvência sobre estes filmes. Qual é o gadget mais apetecível neste momento para um adepto do Star Wars? O mais apetecível será talvez aquele que é mais conhecido, o sabre de luz e as várias réplicas que foram existindo ao longo dos anos. Curiosamente que o sabre de luz nos primeiros filmes eram pequenas espadas de madeira que estavam sempre a partir-se nas filmagens. Mas para um Star Wars nerd, como tu dizes, é mesmo o mais apetecível e é o símbolo máximo dos filmes da Guerra das Estrelas. Mas este conceito de nerd, ou seja, de, digamos, cromo, pode mesmo aplicar-se literalmente às personagens as pessoas que gostam do Star Wars, até esse ponto são mesmo nerds, pode-se considerar assim? Eu penso que não. Há alguns casos de algum fanatismo, seria talvez a expressão melhor, fanatismo absoluto, mas eu volto a falar do caso português. Penso que em Portugal não há grandes casos desse tipo, de pessoas que têm todo o seu quarto e todas as paredes da sua casa decoradas com postas da Guerra das Estrelas. No entanto, existem algumas pessoas que gostam bastante do filme e que estão dispostas a dar muito dinheiro para ter artefactos. Por exemplo, o Fernando, até onde é que era capaz de ir para obter algum objeto do Star Wars? Não muito longe, porque os meus rendimentos também não são muito grandes, portanto há sempre esse condicionalismo. No entanto, em Lisboa há uma pequena loja no bairro alto chamada Good and Evil. Ela dá alguns artefatos bastante interessantes da Guerra das Estrelas. Lembro-me que vi lá há pouco tempo uma réplica quase perfeita do Millennium Falcon, a nave mais conhecida da primeira trilogia, que estava muito bem conseguida. Chegava ao pormenor de ter no cockpit duas figuras, penso que era o Chewbacca e o Han Solo. Eras capaz, por exemplo, de ter no teu telemóvel o toque da música da Guerra das Estrelas? Sim, por acaso eu tenho no meu telemóvel o toque da música da Guerra das Estrelas. Então comprova-se que és um adepto verdadeiro da Guerra das Estrelas. Sim, porque se tu fores a ver bem, na altura os filmes de Guerra das Estrelas simbolizaram uma revolução total no mundo cinema, tanto a nível de efeitos especiais como a nível do conto de histórias, do storytelling. Simbolizar uma viragem completa com todo o cinema que tinha sido feito nos anos 70 e final dos anos 60, um cinema muito realista. Alguns estúdios de Hollywood tinham mesmo terminado com os seus departamentos de produção de efeitos especiais. Uma história curiosa é que o George Lucas, para produzir os efeitos especiais para o primeiro Star Wars, teve de construir uma empresa de raiz, a ILM. A ILM, que nos primeiros anos gastou, penso que, metade do orçamento só a construir infraestruturas, não produzir um único efeito especial. É uma história interessante. Os filmes do Star Wars estão, digamos, a trilogia ou a, os filmes estão concluídos. Até onde é que pode ir este fenómeno agora? Quanto tempo mais poderá durar este fenómeno de, digamos, do seguidismo do Star Wars? Eu penso que agora será mais relacionado com o consumismo e com o apelo das produtoras para fazer mais dinheiro. Já houve um rumor na internet que haveria uma outra trilogia, os episódios 7, 8 e 9. O George Lucas já confirmou que vai haver uma série de animação da Guerra das Estrelas, penso que estará em produção agora. Estará apenas à espera de alguém com vontade de fazer mais dinheiro com o nome Star Wars. Agradeço ao Fernando Oliveira, o nosso primeiro convidado. O primeiro podcast integrado no blog Pasta de Dentes está concluído. Foi uma edição, obviamente, do Nuno Felício. Voltamos numa outra oportunidade. Don't mock us, Conan O'Brien. I'll hit you with my lightsaber.